Portal do Arrocha. Lucas Aragão, ô Luquinhas. Tu há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o edit que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Tá melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem o empurrãozinho que falta. Ai, ai, ai, pra completar essa chamada lá. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Tá melhor que você tem. Pra ver se com inspiração em onde para ela vem o empurrãozinho que falta. Ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Alô, meu parceiro Fábio Dias de Malhador, tamo junto.